3662, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, na 3662. Oi, só dando muito boa noite. NM3 103, pedi esse marcador de carro. Xenem 3 10, ajuste 10019, informo o nas vizinhanças. No momento no chão sobre o campo, pista molhada, vento 200 graus, 9 nós. Reporta visual para o campo. Última, posso visual, agora com 1900, gente, o Xenem é 13-0, autorizado pouso, pista 1-0, vento 200 graus, 1-0 nós, pista molhada. Xenem é pouso, capoeira 1-0, Xenem é 13-0. Na 310, solo 05, direita, 121, decimal 1. Entrando agora, 321, ONU, Oceania 6310, boa noite. Salve, boa noite, o Oceania 6310 já ligou na sua escuta. Oceania 6310, táxi via Alfa Juliet, portal 105. Alfa Juliet para o 05, Oceania 6310. Morgo 1973, sentindo a informação do Galeão. Uno 973, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Irumi. Transponder 5036, controle 119.35. Do Galeão 360 conforme o plano de voo, decola pela 10, boa direita, da El Leda e após Irume, 5036 transponde 1935 ao controle pro voo 1973. 1973, cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento. Chama lá. gol 973, está no 4, com puxa estacionamento. Gol 973, autorizado para o pushback estacionamento, portão 04, chama táxi. Chama na táxi, gol 973. Táxi Gol 973, 172 a bordo, zero no Confins, 3 horas e 28 de autonomia. Gol 973, táxi autorizado via táxi indo até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera chame a torre, 198.95, QNH no zero, no 9. Via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1895, 1019 no ajuste. Muito obrigado, excelente semana, Gol 1973. Tá 3831. Boa noite, continue a aproximação, reporta visual, ajuste no 019, chuva nas vizinhanças, pista molhada. 3831 visual. Tá Latam 3831, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 119, pista molhada. 31. Três, mantém o ponto de espera. Mantém. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, volume 963. Latam 3831, solo 25, libera direita, chama o solo em 1-2, 1 decimal 1. Direita 2-1-1, Latam 3831, obrigado, boa noite. Solo 3831, boa. 3831, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, tá 3831, obrigado. Oi, Salvador, é o voo 1096. Voo 1096, continua a aproximação, alarme pista livre, ajuste 1019. Chuva nas vizinhanças, reporta visual. Ok, ciente, já está estabilizando o SMI 190, reportaremos estabilizando o dado espero, gol no 096. Avistando o voo na 096. Voo na 096, pista molhada, vento 130 graus, chuva no 09, autorizado pouso na pista na 0. Sente nas condições, o voo na 096, de pouso. Voo na 973, decolado às 27, chame o controle em 119.35. 1935, voo 1973. The ground to distance has 3858. The 3858 ready to copy. Affirmative, we are ready for copyright information Delta. The 3858 cruise to Fortaleza via Upper Zulu 19 after according on flight plan route. Flight level 370, runway 10, after departure left turn, Momo departure Frutti transition, scope 5043, Salvador departure 119.35. 10-385, Roger, we are here to Fortaleza, flight level 370 via Upper Zulu 19 after SFS file. We depart on runway 10 after departure left turn on Momo departure for speed transition, squawking 5043 and departure frequency on 119.35. 3858, read back correct, report to ready for pushback and setup. Windows 10, 3858. Solo Salvador, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, 096, táxi via Alfa Juliet, portão 09. Alfa Juliet, pro 09, boa noite, 096. Sim, confirme visual campo. Negativo, 275. Gente. Avistando com 900 pés, azul 2795. Azul 2795, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós, pista molhada. Livre em pouso, azul 2795. Mais o 2795, escala 33, libera a direita, chame São Luno, 21 décimo 1. 21 2795, é. Boa noite, 2795, libera a Francisco. Mais o 2795, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 4 Romeo no Pátio 3. Alfa, Kilo no Pátio 3, 4 Romeo, 2795. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6310, sentindo a informação Delta. Oceaner 6310, prepara a saída PUCA e aguarde a cópia. Aguardando cópia com a saída PUCA, Oceaner 6310. And 3858, we are on stand number 2, request pushback and setup. 3858, cleared to pushback, coming for taxi. And 3858, roger, clear for pushback and setup. Hotel 3858, ready for taxi with 1, 2, 3 people on board, 3 hours and 10 of endurance, alternate airdrome, Teresina. On 3858, approved taxi via taxi India until the holding point runway 10 at the holding point tower 118 decimal 95 QNH 1019. Taxi via India to holding point runway 10 when there, power on 118 decimal 95 QNH 1019, have a good day. Chamada 310, pronto, cópia? Pronto para cópia 6310. Chamada 6310, autorizado Recife, via Peso 17, nível 350, decola da pista 10 após a decolagem curva à esquerda na saída Pulga, transição Arus, transponder 5040, controle 119, decimal 35. Autorizado Recife, pelo Peso 17, no nível 350, decola da 10, curva à esquerda, na saída Pulca, transição Aracaju, 5040, transponder, controle de saída 119, decimal 35, para o Chinelo 6310. Chamada para o posicionamento 6310. Solar Tower, good evening, time 3858, we are holding short runway 10, ready. Time 3858, good evening, cleavage, line up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Time 3858, roger, we are flying clear to line up and take off, runway 10. Fala, boa noite, Papa Romeo, isso está certo. Papa Romeo, Whisky, Oscar, Dango. Boa noite, prossiga. Meu Whisky, Oscar, Dango, solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. I'd like to confirm, 10-3-8-5-8 is clear for takeoff runway 10. Affirmative, 10-3-8-5-8, wind 140 degrees, 5 knots. Roger, clear for takeoff runway 10, 10-3-8-5-8. Whiskey Oscar Tango autorizado, reporte na saída do Pat 3. Sim, autorizado, perfeito. Airborne at 44, departure 119 decimal 35. 119 decimal 35, 10-3858, have a good day. Alfa-Kilo estacionado, iniciando o táxi. Sim, reporte na saída do Pátio 3. Autorizado ingresso no Pátio Uno, reporte na Taxi em Lima. Autorizado Pátio Uno, reporte na Taxi em Lima. Tango autorizado Lima Mike, Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre 198 do Small 95. Salva Salvador, boa noite, Santa 3815, posição 3, sem informação Delta. 1815, autorizado Guarulhos via Pesoluna 0, nível 340. Decolando a pistola 0 após a decolagem, curva direita, a saída da Eule da Motiva, transponder 5056, controle 199, decimal 35. Santa 3815, autorizado Guarulhos no 340. Brasilu 10, Taubaté. Fala pista 10, curva direita, da EL, transmissão motiva, 1935 controle, 5056 transpõe, da 3815. Para 3815, o atendimento correto, chama pronto, se tiver questionamento. Para 3815. Salvador, estacionamento 6310, no portão 5, para o puxa estacionamento. Puxa, 6310, autorizado, chama táxi. Chamarei táxi, 6310. Luiz Rocha Tango, estacionado frequência livre, boa noite. Boa noite. Gente, considere, o Ixo Faixa Tom. Salvador, Gol 1096, informação alfa para cópia Fortaleza. 096, prepara Momo, transição Frotinha, aguarde a cópia. Center. Oceanair 6310. Prossiga. Oceanair 6310 para o TAC. Confirme que eu dei autonomia alternativa. 155, 3 horas, alterna Aracaju. Oceanair 6310, autorizado táxi. Até o ponto de espera da pista 10 via Pache, Taxi Índia, no ponto de espera Chané Torre. 18, decimal 95, quem negar 1099. Pátio Índia, ponto 0, torre 19, 1963, 1090. Torre 198, decimal 95. 198, 95, 63, 1090. 1096, pronto, cópia. O 1096, tá pronto pra cópia? Salvador, boa noite. Xanar 6310, ponto de espera pronto. Xanar 6310, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6310. Bono 096, pronto, cópia. Bono 096, autorizado Fortaleza via Andes Luno 9, nível 370. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5050, controle 119.35. Ok, autorizado conforme para Fortaleza 370, pela pista 19. Decola da pista 10, curva esquerda. Da Momo, transição Froti, transponder 5050 e o controle de saída 119, Manaus 35. Bono 096, quanto é o diâmetro correto?